Pessoal, boa noite. Hoje é dia 1º de dezembro de 2018, são 20 horas e 38 minutos e chove para burro aqui hoje. Desde 1 hora da manhã que chove ininterruptamente. É chuva mansa, apesar de algumas pancadas mais fortes, mas chove copiosamente. Ontem eu fiquei devendo para vocês o podcast, mas é porque eu tinha meus afazeres domésticos, que dentre eles cortaram o gramado da frente, o gramado do fundo, aparar as tumberjas e depois recolher toda aquela grama e aquelas folhas, que dá um trabalhão danado. Eu levo isso com bastante tranquilidade. Eu não faço tudo de uma vez, até porque minha coluna não permite. Então esse trabalho normalmente me toma 2 dias. Faço por um certo tempo, paro, faço por mais outro. E por uma obra assim do acaso, ontem à noite eu olhei para o céu, estava estrelado, e as máquinas estavam ainda no pátio. Eu fiquei assim na dúvida se eu guardo ou não guardo. Resolvi guardar. Bobagem, mas vou guardar e coloquei na varanda que eu tenho aqui no fundo. E exatamente a 1 hora da manhã começa a chover e chove até agora. Então esse barulho que vocês podem estar ouvindo aí é a chuva caindo. Infelizmente eu não tenho abafadores de ruído aqui no meu escritório. Vocês vão ter que ficar com esse fundo musical da chuva também. Mas o que eu estava querendo falar com vocês nesse podcast eu não quero comentar nenhuma notícia em especial, mas eu quero comentar os fatos desses últimos 2 dias. E eu andei lendo também muitas notícias de 2 semanas atrás e estou querendo fazer assim um apanhado geral, porque eu tenho ouvido muita bobagem ultimamente na internet. Principalmente eu tenho ouvido muitos noticiários no YouTube. Está muito comum agora as pessoas montarem canais no YouTube como este. Mas gente com muito mais traquejo e com muito mais equipamento do que eu. Gente que tem câmeras, estúdios e faz chroma key e outras coisas. Um dia eu ainda chego lá. Mas, na verdade, eu tenho ouvido esse pessoal falar muita bobagem. Eu não tenho por hábito e não assisto à televisão e ouço ao noticiário no rádio com reservas. Porque eu tenho por mim que esse noticiário da grande mídia, a chamada mídia mainstream, Ela é um noticiário viciado. Há outros interesses por trás da notícia e isso turva a notícia. A notícia chega com viés do anunciante, com o viés político do dono da emissora, com o viés do apresentador e por aí vai. E claro, até mesmo o repórter. É preciso ser assim, vamos ser honestos. Os nossos repórteres, os nossos jornalistas de hoje, e jornalista aí é fazendo assim uma concessão, porque são focas, são tão primários que antigamente se chamavam esse tipo, esse jornalista iniciante se chamava foca. Mas tem bons jornalistas, muitos deles trabalhando na mídia mainstream, mas alguns, como eu cito, por exemplo, a revista Cruzoé e o Antagonista, que é o mesmo grupo, o pessoal lá trabalha com mais, vamos chamar assim, com mais liberdade. Você lê uma matéria deles e o mesmo camarada que incensa o governo num dia mete o pau no outro. Por quê? Porque essa que é a função da imprensa. A imprensa não está aqui para ser tiete de governos, nem do governo atual, nem do que está por vir. Nós precisamos ser críticos, a imprensa precisa ser crítica, e é aí que eu faço o meu comentário hoje. Então, como eu comecei a dizer, tem muita gente aí já pregando que o governo Bolsonaro já começou a vender a alma ao diabo. Eu não vejo a coisa assim. Eu vejo que o Bolsonaro está se mostrando um político mais hábil do que eu próprio esperava dele. Ah, bom, isso deveria ser esperado mesmo, porque ele já tem lá 28 anos na lida, né? 28 anos no trecho, né? Então, ele não é um político primário. Ele é do baixo clero, mas ele não é primário. Pois bem, ele resolveu dar um passo grande e se candidatar à presidência da República e levou. Eu quero até fazer um retrospecto. Naquela primeira eleição que o Lula participou e que ele bateu na trave, perdeu para o Collor, quando ele veio a ser eleito depois do Collor, Itamar e do Fernando Henrique Cardoso, então isso aí nós estamos falando depois de 10 anos, Lula foi eleito, e o Lula confessou naquela época que naquela campanha que ele fez concorrendo contra o Collor, Brizola e a Fife Domingos, gente grande, gente como Ulisses Guimarães, que concorreu e perdeu, aliás, foi uma derrota vexatória por Ulisses, mas então ele confessou que ele não estava preparado. Eu já acho que o Bolsonaro está muito bem preparado. E ele tem montado um governo interessante. Ele se cercou de vários militares, vários generais. Agora entrou um almirante. Tem o Marcos Pontes, que é da aeronáutica. Ele, as costas do Bolsonaro estão com as Forças Armadas. E mais, ele colocou políticos experientes lá também. E eu não estou falando do Onyx Lorenzoni, não. Eu estou falando de gente como o nosso futuro chanceler, que é um rapaz novo, 55 anos, se não me falha a memória, mas é uma pessoa experiente, tem uma visão de mundo bastante... ele é nacionalista, Ele é antiglobalista, e não confunda o globalismo com globalização. Globalismo é essa fusarca que eles estão fazendo na Europa e que está dando errado. Haja vista que Inglaterra quer sair, Itália está querendo sair, Hungria está arrependida de ter entrado, Polônia também. Existem também dissidentes na Espanha, em Portugal, na Holanda. Parece que quem quer ficar mesmo na União Europeia é Bélgica, França e Alemanha. E a Alemanha porque ela é a manda-chuva, é ela que manda. O resto só obedece. Então, aquilo que é globalismo. Globalismo é ser antinacionalista. É você não se preocupar em defender a sua cultura, o seu modo de pensar, os seus valores, né? É isso que é nacionalismo. E o globalismo é contra isso. Por isso que levam refugiados, e coloquem em aspas aí, viu, gente? Refugiados lá da Síria, né? Que pessoas que não têm nada a ver com a civilização ocidental, pelo contrário, detestam a civilização ocidental, pegam esse pessoal e colocam na Europa. É a nova invasão islâmica da Europa, né? Aquela que foi detida nos muros de Viena, está sendo agora reeditada por obra e graça de mamãe Merkel. E aqueles idiotas lá da França que se revezam, né? Esse Macron e aquele Hollande, duas bestas quadradas, aliás, as duas bestas do mesmo Partido Socialista. Então, eu estou vendo o governo Bolsonaro bem montado e bem... E com uma meta, a parte econômica também está excelentemente bem montada. Então nós temos uma questão de segurança, uma questão econômica, muito bem estruturadas. Não vou tocar nos outros pontos, não. O que que está acontecendo agora? Começa-se a ver que no início deste governo serão necessárias grandes mudanças, grandes alterações, inclusive constitucionais, e isso vai requerer quórum, e é um quórum qualificado. É muita gente que precisa votar, e são duas votações em cada casa para se aprovar uma emenda à Constituição. Sem falar todo o trâmite que tem que acontecer na casa, discussão e tudo mais. O Bolsonaro viu que uma política de confronto com o Congresso vai deixar o governo dele paralisado quando ele não puder ficar, ou manco. Quer dizer, restaria a ele dar um golpe. Restaria ele fechar as casas legislativas, possivelmente provocar um regime marcial, uma lei marcial, né? Cancelar os direitos políticos de todos e governar por decreto por um certo tempo, até para colocar a casa em ordem. Isto é muito traumático e pior, isso pega mal para o pessoal de fora. Bolsonaro pesou muito bem isso lá com os seus generais, os seus assessores mais próximos. E eu diria que hoje o assessor mais próximo de Bolsonaro é o Sérgio Moro. E isso foi colocado para ele, para, olha, vamos ceder alguma coisa para termos as votações. Se isso não der certo, se nós não conseguirmos, aí nós cancelamos tudo e em coisa de 6 meses nós vamos para o pau. É isso que eu estou imaginando. Vamos tentar pela via democrática. Eu não gosto de usar essa palavra, gente. Eu acho que uma coisa é democracia e outra coisa é república. Eu acho que nós temos que tratar o Brasil como república, não como democracia. Democracia é uma forma de se eleger um governo, mas uma vez eleito o governo, é uma república. República não tem nada a ver com democracia, viu? Democracia é outra coisa. Aliás, democracia não era bem vista nem na Grécia, onde ela foi criada. Na Grécia também ninguém gostava de democracia. E nos Estados Unidos, que é uma república e não uma democracia, e nos Estados Unidos, os pais fundadores da pátria tinham muito medo da democracia. Eles não gostavam da democracia. Por isso que nos Estados Unidos as coisas são feitas como são há mais de 200 anos, quer dizer, na verdade 220 anos, e tem dado certo. É porque lá não é uma democracia, é uma república. O que é válido lá não é a vontade da maioria só, não. A vontade da maioria serve apenas para a formação do governo. Uma vez formado o governo, é pela lei. São as leis que mandam. Os tais freios e contrapesos que eles falam que tem lá, que é o que faz a coisa funcionar. A gente precisava de exercitar esse tipo de coisa aqui também. Mas então, o que eu estou vendo? Eu estou vendo o governo Bolsonaro cedendo algumas coisas, alguns postos de comando, como forma, por exemplo, de agradar este ou aquele partido. O DEM é o partido que se apresenta assim como mais favorecido, mas não é por obra e graça do Onyx Lorenzoni, não. O Onyx Lorenzoni não é bem visto no DEM, não. Mas eu já vi um sinal muito positivo do Ronaldo Caiado. Caiado, sim, ele é do DEM, de raiz. Ele é um camarada, você pode até não gostar dele, mas ele não é homem de duas caras, não. Ronaldo Caiado só tem uma cara, é aquela cara dele mesmo. Então eu vejo isso com bons olhos, e eu vejo que isso é um sinal de maturidade política que eu mesmo não esperava do Bolsonaro. Eu acho que Bolsonaro está, sim, construindo uma ponte política com seus adversários políticos, que, se não são o maior número hoje, são em número suficiente para atrapalhar o governo. Então nós precisamos de um governo funcional. Não adianta um governo purinho, virgem e que não serve para nada. Nós precisamos de um governo funcional. Então, ao contrário de alguns comentaristas, principalmente uma turma do Rio Grande do Sul, que anda aí aos berros dizendo que Bolsonaro está vendendo a alma ao diabo, que está traindo o seu eleitorado, eu vejo bem o contrário. Eu vejo Bolsonaro muito bem escudado nas Forças Armadas, com pessoas de extrema qualidade na área jurídica, na área econômica e na área de geopolítica. Atenção, hein? O grande trunfo do Brasil neste governo Bolsonaro e o chefe da Segurança Nacional dos Estados Unidos, o John Bolton, veio aqui para conversar com o Bolsonaro e fazer um convite para que ele vá o mais breve possível fazer uma visita aos Estados Unidos, é para assinar acordos de cooperação na área militar, na área comercial, na área industrial, e é o que vai trazer muitos milhões de dólares para o Brasil e gerar muitos empregos aqui. É assim é que eu estou vendo o governo Bolsonaro. Essas questiúnculas, esses mimimis, esses disse-me-disse, de comadres, conversa de lavadeira, eu deixo para as lavadeiras. E é preciso ler com bastante atenção nas boas fontes e não ficar dando muita atenção a esses ruídos de fundo. Então, meus amigos, é isso aí. Hoje o comentário ficou um pouco mais curto. Vocês não vão ter que perder tanto tempo assim. Eu quero pedir mais uma vez que vocês se inscrevam no canal. Isso me ajuda bastante. E que vocês cliquem aí no sininho para serem avisados a cada postagem que eu fizer. E que divulguem, compartilhem. Use aquela ferramentinha ali do compartilhamento, compartilhe esse podcast nas suas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Gab. Passem isso aí, passem a palavra para frente. Isso me ajuda, porque isso traz gente nova para o canal, novas inscrições, traz novas, mais audiência, e isso vai projetando o canal cada vez mais para cima, tá ok? Agradeço a vocês, desejo a vocês um bom domingo, que aí não fique chovendo tanto quanto está aqui, mas eu nunca reclamo de chuva, viu? A chuva está caindo, está uma chuva mansa, muito boa. Estou com a árvore de Natal iluminada aqui ao meu lado, está aqui ao ar livre, ficou muito bonita. E é isso aí, gente. Eu quero que vocês tenham um bom final de semana. Descansem. Preparem-se para a semana. Começou a contagem regressiva. Daqui a mais 30 dias, 31 dias, teremos a posse, né, do Bolsonaro. A bola estará com ele, né? Se Deus quiser. Até a próxima. Tchau, tchau.